no turnaround. Life begins out on my own. Follow the sun from day to day, fears are burned. Now is the time to spread my conclusion. I am in control. Take it with my body and my soul. I can fly over mountains, over seas. I never felt so free in the choices of my fly over mountains, over seas. I never felt so free in the choices of my life. Closing the door, leaving behind all that has been. Now is the time to spread my wings. I am in control. Take it with my body and my soul. I can fly over mountains, over seas. I never felt so free in the choices of my life. I can fly. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos, ou boa tarde ainda, ainda há luz lá fora do dia. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Histórias da Eurovisão. Esta semana, tal como vos prometi e tal como tenho vindo a falar desde o princípio deste ciclo, as músicas que iremos trazer da Eurovisão são aleatórias, mas apenas da década de 2000 até 2010. Escolhi 7 músicas, a primeira já cá tocou, chama-se Out of My Own. A música representou a Holanda no ano de 2001 e foi cantada por Michelle. Vamos agora ouvir mais 2 temas do festival Eurovisão da Canção, realizado no ano de 2004. Ora, a primeira música que vamos ouvir é de Agnieszka Sajnyi, The Image of You. A música representou a Albânia neste festival Eurovisão da Canção no ano 2004. Shame On You representou a Dinamarca por Thomas Thordarson, também no festival Eurovisão da Canção do ano 2004. É com estas 2 músicas que vamos seguindo nesta edição do Histórias da Eurovisão para esta tarde-noite de sábado, 7 de maio de 2011. How strange the feeling in your soul when love invades your very being. Another me or so I'm told, and life takes on another me. Of my emotions, you're in my eyes, you're in We've been together for the longest time. I always thought that I could read your mind. But lately we've been like two actors in a show. And I wonder where's the loving that we used to know. I hope that everything would be alright. That you would be forever by my side. But all the feelings and the love we used to share, now it seems to me it's gone and that you just don't care. You're my fire, you're my desire, shame on you. Can't you see that we have gone too far? Don't you leave me, don't you deceive me, shame on you. I just want to be where you are. You know I love you though you cheat on me. Try to hide it, but it's plain to see. Make up your mind, cause I can't take it anymore. Won't you turn to me and tell me what you're waiting for? You're my fire, you're my desire, shame on you. Can't you see that we have gone too far? Don't you leave me, don't you deceive me, shame on you. I just want to be where you are. O tempo destas histórias de Eurovisão é dedicado à música portuguesa. Há uma grande aposta e há uma grande antevisão sobre até onde é que poderá chegar Portugal neste Festival Eurovisão da Canção, versão 2011 em Düsseldorf. Recordemos, pois, aqui as participações últimas de Portugal. As duas últimas, para ser mais preciso. Filipe Azevedo, que acabou no 18º lugar no ano passado, vai-nos trazer a Diz Assim, o tema de 2010, que representou então Portugal nos arredores de Oslo, capital norueguesa. Em 2009 foram os Flor de Lis, com o vocalista Daniela Varela, que interpretaram Todas as Ruas do Amor. Esta música venceu respectivamente em Portugal, com 217 pontos atribuídos pelo júri. E 14 das 20 capitais de distrito deram pontuação máxima, ou seja, 12 pontos, à canção número 11 desse festival. Os Flor de Lis vão cantar Todas as Ruas do Amor. Representaram Moscovo, aliás, representaram Portugal em Moscovo, no ano de 2009. Um parênteses apenas para dizer que, também à conta deste Festival Eurovisão da Canção, a Rádio Interweb entrevistou ontem os Flor de Lis, mais precisamente a sua vocalista Daniela Varela, e no próximo dia 13 de maio, no tempo de antena, andaremos entre os Flor de Lis e a Eurovisão. Nessa conversa que tivemos com Daniela Varela e que o Tempo de Antena irá retransmitir, ou transmitir neste caso, na sexta-feira, então dia 13 de maio. Fechando este parênteses, voltamos apenas ao programa de hoje, apenas a esta história da Eurovisão, ou neste caso, estas histórias porque são duas. Filipe Azevedo com a Dias Assim, e os Flor de Lis com Todas as Ruas do Amor. Há dias assim que nos deixam sós, a alma vazia, a mágoa na voz. Gastamos as mãos, tanto as apertamos. Já não há palavras, foi do tanto escalarmos.

Prezados ouvintes, chegamos ao final de mais um Histórias da Eurovisão. Vamos acabar com dois temas do Festival Eurovisão da Canção de 2005, um, e de 2001, outro. Vamos, no fundo, acabar por onde começamos, no Festival de 2001. Em 2005, a Albânia fazia-se representar por Ledina Cello, com o tema Tomorrow I Go, um tema cheio de energia e que contagiou os presentes na Ucrânia, em Kiev. Em 2001, na bela cidade de Copenhaga, Dinamarca, Fabrizio Faniello trazia-nos Another Summer Night, o tema que representou o país de Malta no ano de 2001. Apesar da sua classificação não ter sido muito notória, não ter ficado nos lugares cimeiros, Malta teve uma das participações mais bem-sucedidas, com a voz de Fabrizio Faniello. É precisamente com ele que fechamos mais uma edição de Histórias da Eurovisão. Na próxima semana, iremos trazer músicas do Festival Último, de 2010, e deste, 2011. Aliás, à noite, é noite de festival. Fique bem, boa noite, e até para a semana. You always dream. I wear the white veil. Oh, mother, bless me, please. Don't you cry. Tomorrow I go. Last night falling, do you recall how I would imagine a white wedding dress? And I finally my time. It's here. I know that I will. It was singing. Maybe I'll cry. Still, I hope you will sing. Sing for me. Dipida, dipida. May the trumpet raise your voice. Dipida, dipida. May the whole world shake and swan. Let the song begin. Celebrate the dance within. Thank you. beach.